E tem cabaré essa noite. Ui, ai, tem cabaré essa noite. Você já deve saber que peixe é um alimento saudável e faz bem à saúde, não é? Mas o que você não sabe é que a Peixaria do Sertão tem peixe da melhor qualidade, fresquinho e com um preço imperdível. Venha conferir. Estamos te esperando na Avenida Governador Leonel Brizola, número 333A, do lado do Cuca do Janguruçu. Aberto todos os dias, das 7 horas às 18 horas. WhatsApp 981449354. 981449354. Será um prazer te atender. Bora! Na Peixaria do Sertão, trabalhamos com peixe da água doce e peixe do mar. Temos camarão, caratilápia, curimatã, cavala, atum, piau, serra, salmão e muito mais. E o bom é que aceitamos cartões de crédito e também Pix. Vou partir, vou descer. Não perca tempo e venha para a Peixaria do Sertão e leve o melhor peixe pelo menor preço. Visite-nos na Avenida Governador Leonel Brizola, número 333A, ao lado do Cuca do Janguruçu. Em breve estaremos com delivery. Peixaria do Sertão. Peixe da melhor qualidade, do jeitinho que você gosta. E tem cabaré essa noite. Ui, ai, tem cabaré essa noite. Você já deve saber que peixe é um alimento saudável e faz bem à saúde, não é? Mas o que você não sabe é que a Peixaria do Sertão tem peixe da melhor qualidade, fresquinho e com um preço imperdível. Venha conferir. Estamos te esperando na Avenida Governador Leonel Brizola, número 333A, do lado do Cuca do Janguruçu. Aberto todos os dias, das 7 horas às 18 horas. WhatsApp 981449354. 981449354. Será um prazer te atender. Bora! Na Peixaria do Sertão, trabalhamos com peixe da água doce e peixe do mar. Temos camarão, caratilápia, curimatã, cavala, atum, piau, serra, salmão e muito mais. E o bom é que aceitamos cartões de crédito e também Pix. Vou partir, vou descer. Não perca tempo e venha para a Peixaria do Sertão e leve o melhor peixe pelo menor preço. Visite-nos na Avenida Governador Leonel Brizola, número 333A, ao lado do Cuca do Janguruçu. Em breve estaremos com delivery. Peixaria do Sertão. Peixe da melhor qualidade, do jeitinho que você gosta.